Misterios, intrigas, venganza, doninhas flamijantes, anões pesuntados na manteiga, ovelhas estupradoras de luz. Tudo pode acontecer em... Luto, vem aqui escutar o chorume! Frieza, você matou o chorume! Eu não quero ouvir essa bosta! É aqui que o tio vai ensinar o que é ensinar! Eles lixo? Chorume! Chorume! Boa tarde, boa noite, desculpa pela bagunça, mas está no ar o seu podcast dominical, aquele podcast que não fala absolutamente sobre nada e está hospedado aqui no chorume.com.br. É o podcast Chorume. Eu sou o Douglas Domiciano Ganso, é um prazer estar aqui com ele, o Maomé das Montanhas, na minha frente, o Wesley Zop, pesando 97 quilos. De cabeça. Olha o pescoço pra cima. De barbas. E aqui ele, Gabriel Asbar, aqui o Thor mais bonito da humanidade, que a humanidade já produziu. Deus nórdico do interior, pode falar. Oi. O Thor sempre sucinta. E aqui como convidada de hoje, que dispensa apresentações, minha prima, Olivia, mais conhecida como Bibi. Tá meio tímida, Bibi? Não conheço nenhum de vocês. Ela também é conhecida por ter Alzheimer. Ela tá com vergonha de olhar pra uma pessoa feia e velha igual o Wesley Zoff. Quer que eu gravo lá fora? Duro. Não, gravo. Põe essa máscara do fofão que eu quero. Essa máscara do Chunk. O Bibi, que tem eu queria deixar claro aqui, um orgulho dela estar participando aqui, porque acho que fora eu, na minha família, ela produz conteúdo pra internet também. Por quê? Ou já tentou, mas tá nos caminhos aí, né? Ela inclusive criou um Instagram pra se auto tirar sarro. Oh, legal isso aí, parabéns. Diferente, como que é lá o Instagram? Bibi zoada, arroba Bibi zoada. Mas qual é o... qual o endereço do Instagram? Faça seu merchandising. É, faça aí. As pessoas que querem adicionar, vai aonde? Ah, era diferente. Por isso que eu não consegui. Mas que nome que eu procuro lá? Olivia Bibi? Não. Queen Liv. Ah, é. Porque Oli é rainha em grego e ela traduziu para o inglês Queen. Ah. Então, Queen Liv. Ah, eu faço. Não, é. A referência é muito clara. Quem não entendeu? Eu não estudou. Eu sou um rapaz que. Despeira 32 referências por segundo. Entendi. Mas é um Instagram muito, muito engraçado, eu recomendo aí pra todos. Mas não é aberto. Rainha Bibi, né? Queen Livre só aceita que ela quer o seu reino. Então, não vá achando que você vai chegar e entrar pra panelinha, não, cara. Eu vou tentar. É. Mas não vai conseguir, espera. Tomara que. Eu não gosto de frequentar os mesmos círculos sociais que você frequenta. Parece que ele deixa tudo sujo. É um imundo esse cara. É um imundo. Antes de mais nada, antes de apresentar o tema, vamos para a leitura de e-mail, pode ser? Pode ser. Aqui, mas sem ler spam de novo. Sem ler spam. Então não temos e-mail. Brincadeira. Temos aqui um e-mail mandado por Renata Ferreira. É você ou é o Wesley Zoff? Claro que não, né? Sei lá. É, talvez um codinome da noite. É, outro dia também. Ela mandou com o seguinte título: Ideia. E ela escreveu: Boa tarde, Douglas. Sou eu. Thor. E senhor Wesley? Ah, senhor, vocês entenderam o respeito na torta? Parece ser verdade. Eu, ou seja, eu fui o mais inferiorizado. Douglas. Não, a filha Douglas. Se alguém me chamasse de Douglas, eu ia ficar humilhado. Sou um... um comum Douglas. E é engraçado que você tem um... deu uma rabiscada ali, mas tem... Gosto muito do podcast de vocês. Vocês são demais. Gostaria de dar uma ideia de gravação pra vocês. Será que eu posso? Acho que não. Compara meio aí. Não, gostaria que vocês fizessem um episódio sobre comerciais antigos. Legal. Tinha alguns bem engraçados. Acho que vocês falando, então, nossa! Vai ser muito engraçado. Demais. É coesa, né? É ser engraçado pra caramba. Beijos pra vocês três e pros convidados que sempre são legais. Aê! Aê! Chegou no Então, devemos dar spoilers aqui sobre o futuro de Chorume ou não? Que é quando a gente ignora as ideias do Mineiro? Não! Só esse spoiler? Não, não, é porque a gente já tem uma ideia pra tratar de propaganda. Spoiler. Ah, não, sem spoiler. Sem spoiler. Mas então fica aí, o Renato Pinheiro, muito obrigado por ter mandado e-mail. Sempre me emociona esses e-mails, sempre... Eu fico com anos umedecido toda vez que eu me meio desse lindo aqui. Talvez porque você sempre lê e-mail no banheiro. Pode ser. Mas então fica aí o muito obrigado, Renato. E em breve a sua ideia, que a gente tem ideias para a sua ideia. Sim. Em breve soltaremos aí. Mas muito obrigado e vamos aproveitar. Vamos aproveitar de tudo. Vamos aproveitar do Gabriel. Muito. E muito obrigado pelo e-mail. Então vamos lá ao tema de hoje. Ele que é o maior apresentador de temas do século XXI. Ganhou prêmios a respeito disso. Gabriel Asmar, qual é o tema de hoje aí que o ouvinte que está em casa, que está no ônibus ou que está em qualquer lugar ouvindo esse podcast, qual é o tema de hoje? Que ele não sabe ler títulos também. Tudo bem. O tema é quando a vida me colocou em xeque. Colocou em xeque, ou seja, quando a vida te passou aquele xeque com sem fundo. Sem fundo. Ah, xeque com X, seus ignorantes. Então a vida, aquela mocinha que você conhece, vida, passou um cheque, né? Não fez aquela chuva. Cigana vida, porque o nome desse é de cigana. Não fez a chuva que passou um cheque. Ah, mas diga aí, então, Wesley Zop, explique aí o que é esse quando a vida me colocou em cheque. O que é em cheque no xadrez? Quando você, o rei seu, está em cheque, ele vai ser morto na próxima jogada. Você está em perigo. Você está em perigo. Então o adversário te avisa, cheque. Por que, chefe? Você vai decidir, ou você move alguma coisa. Então você tem que decidir. Você tem que ter a escolha. É o momento da escolha, é o momento que você decide. De um lado ou do outro, não tem como você fazer os dois. Esquerda ou direita? Esquerda ou direita? Batman ou Robin? É isso. Chocolate ou... Fumo. É um dos dois. Com a boca. Isso é a hora de colocar em xeque. Você, assim, entendi. Então, mas não necessariamente a gente teve que escolher entre as nossas vidas ou alguma coisa. Mas é uma hora que você estava numa escolha que você não podia mais fazer duas coisas que você fazia ao mesmo tempo e fazer uma coisa ou outra. Ou deixar pra depois. Você teve que escolher. É a hora que você dá a escolha. São os momentos que a vida olhou no fundo dos seus olhos e falou, chefe. Eu não sei se é alguma coisa que você, na hora que você tem que escolher alguma coisa, você tem que renunciar a alguma coisa. Porque uma toda renúncia se pressupõe uma escolha, não é? Exato. Mas você pode, a sua renúncia pode ter sido muito mais uma perda maior do que a sua escolha. Nossa, já vi que vai ser filosófico. Já que estamos filosofando aí, o conteúdo disponível na Wikipedia diz que na Inglaterra não se diz cheque, se diz check. Em homenagem a Peter Check. Um jogador brilhante de xadrez em sua infância. Mas que, por talvez uma bolada na cabeça, perdeu o raciocínio lógico e teve que ser goleiro de futebol. conhecido também nos botecos como Little Pit. Pit Jack. E nos Estados Unidos não se diz Jack nem Jack, se diz Chuck. Chuck Norris. Ah, no momento Chuck Norris da sua vida. Exato, onde você tem que fazer as escolhas. Ou você bate alguém ou você escolhe outra coisa. Então fiquem aí, escutem esse podcast até o fim, que vocês não irão se arrepender de saber as vezes que a vida olhou pra gente e disse Jack, Jack ou Chuck. Jorume! De Ourinhos, já era tarde, da tarde das noites. 7:30. É, umas 7:15 mais ou menos. Isso no horário de verão, tava escuro como meio-dia. Tava escuro como meio-dia, né? E passeando para um carro lentamente do meu lado, sabe quando o carro vai pedir uma informação, abre o vidro, era um puta cara grande. Gostoso. Aí não deu pra reparar, porque eu tava dentro do carro. E ele falou: ô, querido, nesse horário aqui é bom a gente parar e fazer uma gulosa gostosa, né? Bem, bem simpático. É assim que se aborda alguém. Né? Fui abordado por aquele cara lá. Talvez ele tenha. Que queria namorar comigo naquele momento. Talvez ele tenha olhado no fundo dos seus olhos e dito: moragrão? É. E daí ele falou: foi um dia que a vida me colocou em xeque aqui. Mas qual que era a sua escolha? Não, a minha escolha era se eu sair correndo ou aquele cara ia me pegar força. Essa era a minha escolha. Aquele e você nunca foi bom de corrida. Foi você com um cara que gostou de andar pulando uma perna só. Ah, é? Então naquele dia foi uma escolha. Cara, fiquei assustado. Foi um dia que a vida me colocou em xeque. Achei que minha vida tava em perigo ali. Então, mas ele não te deu, ele só comentou. É, não. Não, mas eu podia ir com o cara, não podia. Então, podia falar sim ou não, é. Então, mas o que você fez? Não, eu falei não. Falei não, cara, tô de boa. Mas logicamente, pra prezar por sua vida, ele prontamente virou de costas e saiu correndo no walk, que é o que faz mais rápido. Não, eu falei, não, cara, tô de boa aí, meio timidão assim, sim. Porque foi meio... Tô com cãibra no queixo. Não, porque foi meio bruto assim, foi, entendeu? Eu fiquei meio chateadão. É, ficou chateado? Ah, porque o cara nem... Tipo, eu não falei. Nem disse que você era bonitinho. É, nem me traz flores, não foi um negócio romântico, ele me tratou como um pedaço de carne. Ah, sim. É. Daí eu falei, não, tô de boa, só que ele ficou bravo, cara. Falou, não sei o que lá, vai tomar no seu cu então. Daí saiu cantando pneu com o carro, acelerado. Eu falei, que é isso, cara? Será que existe um código de ética gay? Uhum. Que sempre que o cara me abordar, eu tenho que falar assim? Não, ou você tem que falar de outra maneira. Então, sei lá. Só assim, por que o cara ficou bravo? Eu era obrigado a falar assim? Não, mas você falou não, então. Falei não. E o que vocês outros fariam aqui? Qual seria a escolha sua, Gabriel? Obviamente eu falaria não. Você tá falando precipitado, você nem viu o cara. Inclusive eu tenho uma foto. Bem próximo de você. Não, acho que todo mundo aqui falaria não, sem conhecer. Eu bruto, não trouxe nem flores, né? Nem foi uma cantada boa. Não, mas não foi nem uma cantada, né? É, cantada. Cantada é quando você quer dizer alguma coisa. É, né? Ele já foi direto ao ponto. Ele falou, oh, seus olhos são tão lindos, tão tá uma gulosa do outro. Ah, beleza, isso é o que é bom. É, entendeu? Então foi aí que. Não, e talvez porque o cara ficou muito bruto, ficou fácil a decisão. Mas. Não só por isso, eu queria dizer, mas isso, contribuiu. Tudo bem. Digamos que 90%. Os outros 10 é porque o carro dele não era tão bacana. Eu não tenho nada contra Camaro, sabe? Mas, um belo dia, tava eu saindo do trabalho voluntário que a gente faz, e tava um calor tremendo. 15 graus. É, 15 graus ao contrário, que era assim. Menos 15? Menos 15 graus. Tava quente mesmo. Tava tipo assim, uns 40 graus na sombra. E eu nessa época ia fazer esse trabalho voluntário, só que eu ia de bike. Então, bike que é bicicleta. Exatamente, bike é bicicleta em inglês. E também em alguns lugares da escola. Tudo bem. Mas, e daí quando eu saí, estava indo pra casa de bicicleta, pedalando igual um... Jumento? Não. Um ciclista? Não, jamais. Igual um aleijado? Igual um aleijado. Um cara meio morto. Igual um zumbi. Eu tava derretendo em cima da bicicleta, era isso. Muito bem. Então, quando eu parei no sinal, parou o carro do meu lado. E o cara não me disse, ah, esse horário é bom fazer uma mas ele é parceiro. Porque não era. Tá suado. E era 4 horas da tarde. É. O horário bom, todo mundo sabe, é 7h13. Mas o cara parou o carro do meu lado e falou assim, nossa, tá calor hoje, né? Eu falei, tá. Mas se você não para, eu não tinha reparado. Mas... Talvez pra você que tá dentro do carro, tá muito mais, né? Acordando com óbvio, cara. Com o ar-condicionado aí, deve tá calor. Eu que tô aqui com esse sol lazarento no corpo, deve tá bem mais fresco. Daí o cara falou assim, nossa, mas você vai longe? Cara, eu vou longe, cara. O céu é o limite. Eu tenho sonhos, Tô estudando. Não faço estudos à toa, não, cara. Eu falei, mais ou menos. Daí o cara falou assim, quer uma carona? Daí eu, não, obrigado. Vou continuar pedalando. Pedalando tá mais gostoso. Sim, aí abriu o sinal, continuei pedalando. E quando eu cheguei em outro sinal fechado, o cara encostou de novo. Mas você parava no sinal tanto de bicicleta? Eu não tô entendendo, né? Sim, porque, não sei se você sabe, mas quando tem cruzamento de duas avenidas, às vezes o fluxo de carro é meio grande. Uma bicicleta não é intangível. Mas a bicicleta não tem obrigação de parar. Eu sei, mas ela tem que parar quando o carro tá passando. Isso é verdade. Isso é verdade. Ou você pode pular, dar um RL, que chama? Um bob. E... ou um McDonald's. Fora. Pode ser. Mas um Habib's não. Não, ah, você não queria dar o Habib's. Não. Exatamente. Pô, te colocamos pra Sônia, né? E daí o cara parou de novo e falou assim, tem certeza que você não quer uma carona? Tá calor. Você tô vendo o seu rego suado. É, você tem certeza. Piscando e suado. Você tem certeza que você não quer uma carona? Você é tão bonito. Aí está a situação de cheio. O não... que você faria? Você, não acha, você nem se acha tão bonito assim. Não. A minha mãe me acha. Se ela morrer, ninguém mais vai achar. Mas sua mãe tem catarata, né? Catarata e é estrábica. Ela tem que olhar em 3 espelhos pra conseguir mirar pra frente. Faltava quantos quilômetros pra você chegar na sua casa? Talvez uns 5. Não só na cara. Só de achar. O que vocês fariam? Não, eu continuaria na pedalada. É, eu já tava de bike. Eu já tava fodido. Eu tava suado. E eu nem sou tão bonito assim. Mas aí, onde que você guardou a bike? É isso que eu quero saber, onde você guardou a bike? Você aceitou a carona? Não. Aquele dia eu pedalei com o Metô, filho do vento. E fui meio de brensa pra casa. Você pedalou com o Etô ou como o Etô? Como o Etô. Ah, eu não entendi. Não, mas podia ser com o Eto'o. Eu carregaria ele nas costas, mas eu pedalar como ninguém. Mas o cara tem uma cara ameaçativa? Não, cara, mas quando o cara te propõe esse tipo de coisa e fala que você é bonito, não é uma ameaça. Ah, não, mas ele não tem uma cara ameaça de pegar você à força, eu quero dizer. Não, ele não ia colocar um revólver na minha cara, não sei. Não dá pra saber, cara. É, não dá pra saber. Não dá pra saber. Porque não dava pra ver os braços dele. Talvez ele tivesse com um revólver aqui. É, pode ser. Não, tava perigoso. Tá. Fez bem correto. É. A dúvida corre. O negócio é que, não sei por onde você correu, ou quão cansado você estava, mas o certo é você pegar a bicicleta, descer a bicicleta, virava ela com a outra mão e embora. Ela nunca mais ia te alcançar no próximo final. Entendeu? Sim. Ande todas as ruas contra a mão. O cara nunca mais te pegaria. Acho que você ia ficar mais longe da sua casa? Sim. Mas intacto? Sim. Talvez eu daria o dobro do caminho? Sim. Mas daí, o que ele fez? Acelerou e foi embora? Não, na verdade eu fui por caminhos que ele não ia entrar. Mas não necessariamente virei a bike do outro lado. Mas foi uma ideia, só. Tinha outras ideias. Essa é uma das. Tipo assim, na verdade eu parei no ponto de ônibus, dobrei a bicicleta e fui pegando o busão. Aí o motorista falou, você não quer uma carona? Eu falei, de novo, não! É, já vimos que nós três somos muito requisitados aqui. Mas apenas em situações... apenas por homens. Em situações não legais. Por homens. Apenas por homens que resume bem a nossa vida. A Bibi talvez vai criar um Instagram zoando a gente. Foto do meu primo com o cara chamecando. Ah, e aí nossa visitante, Bibi. Bibi que já foi muito checada pela vida aí. Não por essa situação. Não, nessa situação. Ah, ainda bem, né? Ainda bem isso que a Bibi ia quebrar o cara no meio, né? Diferente da gente, não correr. A gente que foge de medo. Bibi ia dar uma pedrada na nuca do cara. E levar o cara embora. Você precisa não aprender a me chavecar no sinal. Deixa na minha bike aqui. Quando você se expõe, a vida te pune. Falando em pedrada, né? Teve uma vez que eu tava assistindo o meu Disney Channel, né? Aí começou um som alto aqui na casa da minha tia, tem medo de andar. Aí embaixo começou um som alto, né? Aí eles começaram até a tremer. Até que é morto. Tocando batidão. Lá na Bahia, né, que Bibi é importado da Bahia. Sim, no país Bahia. No país Bahia, toca o Arrocha, né? O Wesley Safadão. O Wesley Safadão é que presente. Ele tá com a peruca. Mas no minicoque, que ele tá usando agora. O Wesley Safadão é a Rocha? Não. O que ele é? A Rocha é Pablo, é Silvano Salles. Aí continua, ele tava tocando uma rocha lá embaixo. Aí eu tava um pouco incomodada, né? Porque eu senti, só que aí eu não podia fazer porque eu era pequena, né? Aí eu fui no quintal, peguei uma pedra. Não, pegou uma rocha. Pegou uma rocha. E peguei uma cola de barriga e a pedra lá embaixo. Pra resolver. É, só que a pedra era quase do tamanho de tijolo, né? Era quase, porque tinha era fulano de tijolo. Tinha uma bolota de massa, então eu deixava maior. Aí quase acertou a cabeça de um deles, aí a mãe de um deles. Mas era um batidão mesmo, tá até. Era. Aí eles Aí eles com medo de morrer. A mãe desesperada, pelo amor de Deus, abaixa isso antes que vocês morrem, antes que essa menina tomasse. Pela pedra! Ela foi uma boa. Mas o cheque foi o quê? A hora que ela falou, como que eu dou esse recado? É, não. O que eu faço pra essa palhaçada parar? Eu grito, mãe, abaixa o som, ou eu mando uma pedra? É que mãe, não era mãe. Né? Ah, não era sua mãe que tava tocando? A mãe do vizinho. Ah, a mãe do vizinho, abaixa o som. Ou eu mando uma pedra? É. Mando uma pedra, claro. Posso mandar um e-mail? Podia mandar um e-mail. Podia. Pra autocrítica. É, chorou. Posso mandar uma bomba morta? Pode, pode mandar. Mas talvez não seja, é compreensível. Mas quase acertar uma com um negócio quase do tamanho de um tijolo. Tá, eu escolheria o tijolo. É. Sim, sim. Parabéns. Cheiro de lixo! Fazer quando algo te incomoda. Quando eu estava no colegial, isso, meados de 1820. Sim. Não sei se até hoje existe merenda escolar. Isso existe ainda, merenda escolar? É. Sim. Em alguns lugares. Em alguns lugares. Nas escolas. Nas escolas. É. Não, é todo, não é na praça. Não, na praça não, não. Em restaurante não existe merenda escolar. Não existe merenda escolar. Então, aí tinha um cara na minha classe muito folgado. Ele gostava de bater em todo mundo, ou ameaçar as pessoas. Não, né? Era você, esse cara. Não, não, era. Você sempre foi folgado pra caramba. Não, mas eu era folgado na parte de fazer piada, não ameaçar a pessoa. Tipo, ó, lá fora eu te pego. Tá, ameaçar as pessoas. Não era folgado igual o Zolinha. Não, Zolinha não. Porque ele é folgado em sentido. Ele era. Esse cara, ele ameaçava todo mundo. Ele queria ser o. O Tchando Verão, olha. Na base da força, do tempo. Na base da força. Do medo. Porque as pessoas ficavam meio incomodadas com ele. Ele era repetente? Ele não era repetente, mas... É que normalmente se tem medo de repetente. Sim, não, é. Não, mas normalmente os repetentes da minha classe eram zoados. Por serem repetentes. Por serem burros. Né? Pior que ele. Não, mas todo é chato, mas a gente fazia. Todo repetente é zoado por ser burro, mas normalmente ali... Que ele é maior, né? Na rodinha, é. Não pra ele, né? Não, ele era o binho da classe, então o repetente era estudante. Mas esse cara não era repetente, ele ameaçava as pessoas, ele não era um cara tão raquítico. Então ele... Ele era gordo? Não era gordo, mas ele era meio fartinho. Era gostoso, isso. Ele era, não era gostoso. Era torneado pela vida. Era torneado pela vida, pelo sol e pela vida. Parecia um estivador, mas não sei se isso quer dizer que é forte. Ele não... Como definiria um amigo nosso, muito hétero, ele não era moreno, ele era pele branca e queimada pelo sol. Mas tudo bem. Tudo bem. E esse cara, ele nunca tomou uma ameaça de volta, então todo mundo que ele ameaçava, ele conseguia. Sim. O que ele propunha pra pessoa na base da ameaça, ele conseguia. Uma vez antes do... Eu chamava de recreio, não sei se vocês chamam de recreio ainda. Intervalo. Intervalo. Né? Antes do intervalo... Tivemos uma prova, que ele me pediu cola, mas a professora estava de olho na gente, não deu para eu passar a cola. Mas você passaria por medo? Não, passaria porque eu passava para todo mundo e pedia para todo mundo também. Não, acho que você ficou com medo, mas tudo bem. Mas não passei por causa de medo, eu passaria então. Na época de prova ele ia com um casaco, né? Que ele abria e tinha todas as coisas. Qual prova você quer? Não, então, daí eu passei na merenda. Eu, quando eu chegava atrasado na fila da merenda, eu era o segundo. Então, eu sempre estava lá correndo. Ele foi lá me intimar no refeitório lá, falando assim, viu, você não me passou a cola e tal. Ele pegou, no dia da sopa, ele pegou a minha cabeça e tentou enfiar no prato de sopa. Aí você fica meio travado. Mas o quê? Daí eu falei, não, todo mundo começou assim, né? Seu cheque, seu cheque. Essa hora foi o cheque. Aí você tomou o cheque. Não, aceito isso. Uma sopada. Aceito isso ou reajo a isso? Deu pra pensar. Peraí, vamos ver o que a gente faria. É, o que vocês fariam? Eu acho que eu ia aceitar, porque eu sempre fui um bosta, cara. Desculpa. Não, tudo bem. Eu acho que eu não aceitaria e daria um jeito de empurrar o cara pra longe, mas com certeza depois eu ia apanhar. Eu não seria humilhado na sopa, só no soco. Sim. E você? Não, não. Eu tentaria botar o meu dinheiro na sopa. Ela foi a mais próxima. Ah, é? Eu peguei a sopa e joguei na cara dele. Sopa quente. Nossa! Porque ninguém tinha nunca enfrentado ele. Então ele não sabia o que era tomar uma de volta. Mano. Eu falei, eu vou apanhar. eu vou apanhar. Mas esse mas, cara vai tomar uma sopa. Mas ele vai aprender que não é assim. Conforme eu virei a sopa na cara dele, chegou a inspetora que viu o reboliço pô, ali. Então, aí você pensou, tô só. Não. Mas toma advertência, não tomo um soco. Não, esse cara nunca mais mexeu com ninguém. Porque daí todo mundo começou a reagir às coisas que ele viu que ele não... Não me bateu? Ah. Né? Então daí ele nunca mais mexeu com ninguém. Eu falei, então é melhor tentar. E também porque ele ficou cego pela sopa quente. Né? Ele teve que mudar de escola. Né? Porque ele foi uma especialista em cegueira. Não, ele começou a ser humilhado pelos outros. Falando, e aí tal. Todo mundo começava a zoar ele depois. E ele não reagia mais nada. E aí, sopinha. E aí. Então, foi engraçado. E o que aconteceu com você? Não, absolutamente nada. Só não apanhei, não... o cara não me cargou. A inspetora não falou nada, você jogou. Ah, assim. Não, eu tomei suspensão, né? Ah, tá. É, mas não aconteceu nada em questão social. Ah, assim. Não, você ainda ficou no bambambam. Não, não, isso que eu falei, não fiquei. Não. Porque todo mundo. Ninguém começou... lembrava de você, é. O cara foi suspenso, ficou uma semana fora. Quando ele voltou, mas quem é esse cara? Ele disse, não, eu fui o cara que jogou sopa naquele ah, cara. Até parece. Naquele não. Cara que era fodão, que cara que era fodão? Aquele ali, todo mundo, aquele ali é um bosta, leva sopa na cara. Não, teve um cara, um deus que jogou sopa nele. Você, eu, a inspetora jogou sopa nele. Já foi pra não, não, foi a merendeira, tava puxada. Ele tem até uma estátua da merendeira. Uma coxa pulando no céu. Sem camisa. Não, porque eu sempre feito peludo. Sempre foi da teoria o quê? Melhor você apanhar uma vez do que ser humilhado o resto da vida. Então sempre foi partir por essa. E talvez você tenha ensinado que nada bate mais forte do que a vida. Exato. Nada bate mais forte que a sopa também. Sim. Por isso que o cara nunca gostou de sopa, né? Até hoje chega na casa dele, a mãe dele fala, ó, oh, hoje tem sopa dele. Não! Ou então ele chegou pro Wesley numa segunda prova e falou, ô oh, cara, me dá uma ajuda aí. Daí ele virou pro cara e falou assim, que você quer uma colher de sopa? Dele? Jamais! Mas, teve uma vez que eu tive uma história de cheque com cheque. Cheque com X. Na situação do cheque com CH. Você recebeu um cheque com CH por ter feito um cheque com X? Ou você recebeu um cheque com X por ter recebido um cheque com CH? Ou se não, era um cheque em falso que em cima estava escrito talão de cheques com X. Que era o cheque da Xuxa. Personalizando. Não, eis uma vez que eu fui receber o meu pagamento, meu salário, e o meu chefe falou assim, olha, eu não tô meio sem grana. Sem grana, só que eu tenho um cheque de terceiro aqui. Você... Quando o seu chefe começa falando esse discurso, tô meio sem grana, você sabe que vai dar merda, cara. É, se ele que é o chefe tá sem grana, imagina você. Tem alguma coisa muito foda aí. Tem alguma coisa muito errada acontecendo. Algo está errado. Sim. Talvez essa relação seja rompida. Você vai chamar ele de amigo. Agora chefe. Você perde o respeito. É. Mas daí ele disse assim, você vai lá e deposita esse cheque pra você de terceiro. Foi aí a minha situação de cheque. Por quê? Porque você nunca tinha depositado no cheque? Não, você sabia qual envelope pegar. Porque eu sempre depositava ou o dinheiro ou o cheque do meu chefe. Eu teria como cobrar ele. Sim. Agora um cheque de terceiro, é. Que eu não sabia de onde era. Sim. Você tem como cobrar o seu chefe, que te pagou com o cheque de terceiro. Então, o que você faria? Você aceitaria? Não, você aceitaria? Um cheque de terceiro, eu aceitaria. O cara é bom, daqui. Pode ser, mas daí que tá. Não, mas o cara pode estar blefando também, né? Não, mas o que aconteceu? Você depositou. Não, exatamente o que ele disse, ele pode estar blefando. Você tem que falar o que você faria, cara. Você não, eu aceitaria, eu aceitaria. Você aceitaria? Porque normalmente eu aceito o cheque de terceiro. É hoje. Vou saber. Mas aí que tá, o cheque da onde era do terceiro? Não, pera aí, vamos ouvir a opinião dos outros aqui. É, eu sei, você é o juiz dos cheques, mas os outros também podem opinar. Ah, mas eles são penais também, é verdade. Juiz dos bancários também. É, eu sou meio chato, eu acho que eu não aceitaria, cara. Eu não aceitaria. Eu acho que eu só não aceitaria se falasse, assim, ó, vem esse cheque devolvido aqui, você não pega ele. Eu não ia aceitar, né? Não, eu duro que o cheque, muitas vezes é um, sei lá, cara, pode ser uma maldição na sua vida. Porque pra você sacar ele, pra você depositar ele, os caras notam atrás quem tá depositando. Aí você vira até um livro, né? É, tem toda a sua vida lá, você que tá depositando. E se, ele, se o cara for lá, você vai morrer com aquilo, cara. Porque depois você nunca vai conseguir passar aquilo pra ninguém, velho. Ah, tá, tudo bem. Então pode ser uma maldição da sua vida. Igual uma tatuagem. Sim. Sim. O cheque pode ser uma tatuagem. Só da hora quando você fez bêbado, né? Sim. Você achou que tava fazendo um cavalo, o cara fez um unicórnio. Acho que não deu certo. Ou um ornitorrinco. Ou você pediu a barra e ele... Porque você era bêbado, você pediu coisa errada. Você pediu a barba. Você queria, na verdade, pediu o, sei lá, a barba negra. Ou você pediu um dragão e fizeram uma caixa de ferramenta. Escrito Neto do Bobolinho. Esse eu vou chamar Glauber. Sim. Não dá pra entender. Mas, na época eu fui fracão, fui fiotão e aceitei o cheque. Sim. Eis que eu descubro que o cheque de terceiro era de pessoa boa. Era. Só que era de Fortaleza. Então demorou uns dias pra compensar. O cheque demorou 11 dias pra cair. Cara. Você precisava do pagamento ali. Talvez sim, né? Na boca do bom, né? Talvez sim. Né? Mas o bom, acontece isso. Às vezes você pega uma cheque de terceiro que não é do seu estado. Mas o bom é que as suas contas, sabendo que vai demorar 11 dias pra cair, vem depois de 11 dias também. Então eu chamo um atraso especial. Por uma pequena taxinha de juros, você paga depois. Por uma bobagem. 10% ao dia, depois. É, tranquilo, de boa. Só na cabeça do Éder, né? Não precisa. É porque na cabeça. A cabeça virou o mundo. Os bichos que moram na cabeça dele ali já tem uma civilização. Sim, tem humano. É, não, essa situação de cheque, não entrei em cheque, mas só contando pra vocês. Uma vez recebi de um cliente e demorou, tipo, era um pré-datado. Então eu esperei, não passei pra frente, depositei na. Em vez do cara colocar 30 dias, ele colocou 300. Não, coisa de 15 dias. Depositei, beleza, tudo conforme, tudo beleza, só que eu contei que aquele cheque depositado e não conferi. Então eu fiz conta em cima daquilo. Lógico. Depois eu fui ver o extrato, aquele cheque tinha sido devolvido. Então abriu um buraco na minha conta, eu fui reclamar com o cara, falei, ó, voltou o cheque, você não tem como trocar pra mim? Ele trocou. Por 7 cheques apresentados de terceiro. Mas ele trocou. Pô, se foi galera, a conta era de R$17,90, né, cara? R$17,90, trocou por R$17,00 cheque. Pô, isso foi chato nessa época. Então, o Jack, que estamos falando de cheques, né? A bebida pensando assim, vamos com um cheque. Eu só trabalho com cartão. Você percebe que você é velho quando você já assinou cheque em cruzeiro. Isso tem mostra que você é velho. Acho que só aconteceu com você. Só. O que que ocorre? Uma vez, aí foi pior. E por isso que eu não trabalho com cheque. Eu trabalhava junto com o Kel. Esperamos você. Com o Kel ou com o Kalel? Não, com o Kel. Com o Kalel. E chegou o dia de pagamento normal. O patrão falou: pago vocês em cheque. Né? Nunca tinha acontecido aquilo comigo. Um patrão que pagasse em cheque. Vem um tabuleiro. Não, tá. Ele assinou lá, mas era o nome dele. Falou: vai lá no almoço e desconta, né? Eu já começo a achar idiotice, que eu tenho que gastar meu horário de almoço pra descontar o cheque, né? Então tá, vou lá no horário de almoço, chega lá, não tem fundo! Ah, o galera tá me fazendo! Acabou de me dar! Acabou de me dar! Daí ela falou, às vezes o fundo demora pra cair um pouco, volta aí umas... É, vou fazer o fundo dele cair agora! Volta aí umas 4 horas da tarde, daí voltei. Não, não tinha compensado ainda, né? Caramba! Daí precisei ir no outro dia pra compensar. E o pior de tudo, era um banco que se chamava Unibanco, cara. E o slogan do Unibanco era Unibanco 30 horas. Que queria dizer que você ali é como se o banco fosse mais do que 24 horas. Sim. Mas na realidade quer dizer que você ficava 30 horas lá dentro resolvendo o problema, na fila, cara. Porque era muito demorado, cara. Então é por isso que eu não trabalho com cheque. Mas aí você entrou em cheque, você poderia devolver o cheque pro patrão, Ou, e no outro dia, realmente. Não, mas eu devolvi o cheque pra ele, e aí? Ficava sem salário? Não, mas me dá em dinheiro. Não, mas ele falou, não, vai ser compensado. Aguarda lá, mãe. Espera aí. Minha mãe não depositou amizade, minha mãe conseguiu. Uma vez lá, acho que foi na primeira série, eu tinha feito, era dia de prova, né? E só que eu não tinha faltado o dia de aula. Aí, mas por que você tinha faltado? Eu não lembro, não. Aí... Talvez isso, né? Eu só não lembrava das coisas. Não lembrava de aula. Terça-feira de ir na escola, não sei. Não lembro, não lembro. Aí tinha, era sobre coletivos. Só... Tipo, pergunta um coletivo Wesley, tipo coletivo de lobos. Alcatéia. Aí, é esse tipo de tipo coletivo. Isso. Coletivo de pessoas. Multidão. Ônibus. Coletivo. Frota. Alexandre Frota. Você podia ter perguntado pra gente, viu? Porque a gente sabe tudo. Juro que eu achei que o Wesley ia responder Lobato. Porque se você não entendeu a referência, podcast anterior. Coletivo, agora você sabe, Paulo, já que coletivo, você sabe código, coletivo de quê? Código? É. Coletivo de. Sim. De leis. Ah, sim. Eu sou código penal. Eu fiquei pensando em senha. Né? Sim. É, eu sou assim, eu dou instruções pra pessoa, mas pode continuar. Ah, ele sempre estragando, desculpa te interromper, mas sempre estragando o brilho. O brilho escuro desse parecido. E tinha uma parte que era o coletivo de peixes, só que eu não sabia, né? Eu botei peixaria. E na hora que eu cheguei do lado de fora, todo mundo começou a comentar da prova. Aí eu fiquei sem saber, né? Eu vou fazer. Eu ia ter que citar um cartão. Por que caso? Acho que é coletivo de carro, caiu. Não, o pior que acho que todo mundo devia estar falando aquela do peixe, faz fácil. Óbvio! Óbvio! Aí, ou eu deixava aquilo lá na prova, ou eu vou fazer alguma coisa, né? Matava o professor e ninguém não quer saber. A prova era de lápis. Aí eu cheguei o quê? Eu pedi pra professora pra pintar a prova quando eu já tinha entregado. Oh, aí ela me entregou a prova. Ela na primeira serva, olha que bonitinha, quer pintar a prova. Quer fazer uma florzinha. Quer escrever, querida professora. Aí ela tava ali. Deu uma apagada na peixaria. Aí todo mundo duvidou o que ia fazer, né? E eu falei, ah, vocês vão ver só. Aí eu fui lá, apaguei, pintei umas coisas. Só que na nervosinha, o Túlio que na peixaria só fez um riso e o cardume na frente. Mas só que no nervosismo, ela apagou o coletivo de lobos e colocou cardume. Não, vocês não estão entendendo. Ela é uma pessoa estudada, fez direito, ela pegou, fez o X no peixaria, pulou o sinal de meio certo. Do que veio certo, professora. A professora ainda é professora de criatividade. Porque afinal, fecharia tem coletivo também. Fecharias tem cardume. Fecharia é um coletivo de cardume. Ela entendeu o raciocínio. Vai ser um saco, né? Esse negócio de coletivo. É uma coisa que a gente usa no dia a dia. Não, mas... Sim, direto. Mas eu fiquei impressionado da bebida aprendendo isso na primeira série, né? Eu fui aprender no terceiro colegial. Na primeira série eu aprendi que duas linhas eram maiúsculas e uma linha minúscula. E hoje não serve para nada, né? De quando eu era pequena, vou falar de um lance de quando eu fui pequeno também. Talvez ainda fosse... hoje, né? É, ainda sou pequeno. Tá? Não sei se 1,20m é ser pequeno, mas tá. Mas de salto. De salto fica grande. 1,22m. Então o que que ocorre? Eu estava na padaria com meu irmão. Meu irmão já tinha ido comprar pão. E eu estava lá na padaria também. E acho que eu estava com algum... Ah! Tava de chinelo e meu chinelo escorregou pra baixo do balcão. Acontece com demência. Acontece, você tá batendo um balãozinho com o chinelo. Não, é assim. Normal. E daí meu chinelo foi pra baixo do balcão, e junto com o balcão, na hora que eu peguei o chinelo, ele deu uma moeda de 50 centavos. Caramba, cara. Uma criança. Não, você quer você tá rico ou milionário. E tinha acabado de surgir o real, né? Então, você, pô, 50 centavos valia mais do que 1 milhão de barras de ouro na época. Pelo menos na minha concepção. Eu peguei os 50 centavos ali. Dá pra ser encodadinho, né? É. Escondido, peguei escondido, assim. Cheguei em casa, falei pra minha mãe, ó o que eu achei, 50 centavos. Ela, ô, que bom, né? Dela, onde você achou? Embaixo do balcão da padaria dela. Ah, legal, mas não era da padaria. Daí, aquilo me... A vida me colocou em xeque. Será que eu estava roubando a padaria? Até nesse momento, passando um filme na minha vida. Cidade Alerta de furto. Não, cresce o número de furto na cidade. Padaria fecha, 1 milhão de pessoas desempregadas. Família sem ter o que comer, tudo. Daí eu falei, será que eu tô assaltando a padaria? Não, ninguém tava nem aí com 50 centavos, mas aquilo lá, amigo. Mas aí o que você fez? A vida colocou em xeque. Não, o que vocês fariam? Se você devolveria o dinheiro, eu ficaria com o dinheiro. Eu ficaria com o dinheiro, mas eu vou contar o que aconteceu depois da uma outra história que me colocaram em xeque, que tem a ver com isso. Ah, é. Mas eu ficaria com o dinheiro. E você? Provavelmente eu, por me sentir culpado, como você. Ô, louco! E depois eu vou lá na padaria de volta, entendeu? Mas primeiro eu como você. E você? Tava no chão, ué. Exato. Achando na roubada, quem perdeu é relaxado. O show é público, o show é público. Ah, hoje eu penso assim, o quanto eu fui trouxa. Então você devolveu. Mas eu fiquei com medo da consciência, não consegui dormir. E no outro dia eu fui lá e devolvi 50 centavos da padaria. Engraçado que quando eu devolvi, a mulher falou, bem, que é isso aqui? Eu falei, não, eu achei aqui, mano. Ela, não, mas é seu, então. Eu falei, não. Não é. Não é meu. Esse dinheiro aí é seu. Esse dinheiro sujo não tem. Quero não sair quero... dessa vida de crime. Eu não quero seu dinheiro sujo, não. Sua porca. Limpa esse chão. Tá cheio de moeda aqui. Aí pessoas atirando embaixo do balcão. Eu devolvi o dinheiro. Hoje, por exemplo, foi uma grande idiotice que eu vi, não precisava ter devolvido, mas... Sei lá, foi peso na consciência. Na boleira. Foi. Isso porque ele carregava as compras na cabeça. Mas aconteceu uma vez comigo esse lance de grana. Eu sempre gostei de colecionar figurinhas. Eu tinha álbum de Copa, acho que de todas as Copas eu já colecionei. Na época, Copa de 90. E quando ele fala de todas as Copas, todas mesmo. Todas mesmo, desde que existe desde Copa. Desde aquela que... Desde 38. Desde 38. Desde 38. Não, então, mas era Copa de 90. E eu fui na banca de jornal, que é onde a gente comprava. Sim. Até hoje onde compra. É, normalmente. Então eu fui lá. Todo domingo eu ia comprar o jornal pra minha mãe. E eu comprava em troco e figurinha. Ela já dava o exato quanto de envelope ela queria que eu tivesse. Daí eu fui lá e falei, ah, quero um jornal, as figurinhas, com o troco, me entregou, só que eu dei um, se eu não me lembro, mas acho que 50 cruzeiros, né? Então, que pra gente não lembro, não sei nada, velho. Não, porque eu... Uns 10 reais na época. Eu não lembro, mas acho que sim. E daí eu falei, eu quero o troco em figurinha. Então ela me deu o jornal, os pacotes de figurinha, e ela me devolveu 50 cruzeiros e mais uma grana, que seria o troco dos 50 cruzeiros. Só que na hora que eu olhei, eu falei, nossa, mas tá errado. Mas não falei nada. Diferente. É, guardei no bolso, falei, pô, tô na vantagem, levei embora, tal, contente, pirilampo, saltitante, tal. Eu cheguei em casa, eu falei, mas não acredito o que aconteceu. Eu comprei o jornal, comprei as figurinhas. E ainda veio mais dinheiro. E fiquei com mais dinheiro do que eu levei. E você achando que sua mãe ia fazer um churrasco. Falando, ah, assim que é o futuro da família. Vocês compram um pote de ouro. É. Como vocês já responderam que vocês também ficariam com dinheiro? Não, mas a situação é diferente. Ah, é diferente? É lógico. Bem diferente. Vocês também ficariam com dinheiro? Eu não ficaria. Jamais. Só eu sou ladrão aqui. É. Tá. Daí, não, mas o pior é o safado. Como vocês já falaram? Então, daí, assim que eu contei pra minha mãe falou, logicamente, você volta lá e devolve e explica o que aconteceu. Falei, não, mas ela que entregou. É, ela entregou porque quis falar, tô o troco errado. Ela gostou de mim, me achou bonito e falou assim, que horário bom pra gente devolver o troco errado. E minha mãe sempre muito calma, monja tibetana. Ela falou, ou você leva, ou eu faço você levar. Eu falei, é bom eu levar. É. Eu falei, querendo, quero ver ela fazendo eu levar. Eu cheguei, ainda tive que convencer a mulher que ela tinha me dado o troco errado. Porque ela falou, não, eu te dei o troco certo. Porque eu era um brilão, pô. Né? Daí eu falo, ah, você é isso. Moleque não sabe o que fala. Esse daí é o que joga bolacha no telhado. É, o que ele sabe de troco? Ainda bem que eu dei troco par pra ele. E daí eu expliquei, ela pegou de volta uma que, mesmo ela achando que eu tava errado, ela estaria ganhando dinheiro e ela aceitou, né? Ela deu o troco certo. Mas daí eu fiquei com aquilo na cabeça. Depois minha mãe me explicou, o que a gente ganha roubando ou enganando as pessoas, se aproveitando de um erro, você gasta o dobro em remédio. Isso sempre me assustou. Então. Depois desse dia eu nunca mais peguei troco errado de ninguém. Com medo de gastar o dobro em remédio. Exato. Sim. Não é porque você acha que é errado. Não. teve uma vez que eu estava no busão, voltando pra casa à noite. Que eu fazia técnico à noite. E daí o busão meio vazio, tipo, o motorista, o cobrador, eu e um velho dormindo. Era isso. Ok. O cobrador olhou pra você. Que bom, nada pra fazer uma gulosa das novas. Você é bonitão. Fica uma carona pra casa. Eu já tô indo, já paguei. Pagou nada, não. Não é nem na minha casa, aqui vai até o terminal. É. Eu pego o outro. Mas eu estava lá sentado no fundo, lá no fundão do busão. Daí eu ouvi que tinha alguma coisa, conforme fazia a curva, você ouvia alguma coisa raspando no chão. Daí sempre um mendigo. Isso, embaixo dos bancos. No chão do ano. Pegando fogo. Aí eu fiquei em xeque, apago fogo. Ou tiro foto. Vou postar. Ou será que apago fogo com esse pote de gasolina aqui? Ou de diesel. Não, mas quando eu abaixei pra olhar embaixo do banco, tinha uma carteira. Trabalhava nos Correios, sim. Tava tentando achar um lugar ali que tinha que entregar uma carta no ônibus 197. Mas então... Era uma carteira de dinheiro. De dinheiro, uma carteira de couro. Daí, cor de pica ou cor de jacaré? Nenhum dos dois. Esse foi um cheque. Esse era um cheque. De couro, hein? O cara tentando saber qual é o couro, né? Mas nunca saberia. Deu uma lambidinha. É, de jacaré. É. Aquele gargarejado. Dobrou a carteira. Daí pegou. Ah, é uma carteira. É sintético. Acho que é de plástico, é do Corinthians. Acho que essa etiqueta aqui 100% plástico tá certo. Não tinha necessidade de ter. Não tinha nada de couro nessa aqui. Mas, quando eu peguei a carteira, eu abri ela e vi que tinha um chumaço de dinheiro dentro. Puta, essa palavra é tão bonita, né? Chumaço de dinheiro. Achado, chumaço de dinheiro achado, é uma palavra bonita, né? Diria, sei lá, uns 500, 600 reais. Nossa, eu nunca vi tanta dinheiro. Na hora me deu um suador frio. Sim, eu fiquei. Puta, ganhei na loteria. Sim. Moleque, 15 anos, achar 600 conto. É. Só que daí, até hoje, se eu achar 600 conto, eu ficava muito feliz. Só 10 reais. Eu já sou frio. Só que daí, aí que eu te falo, a vida me pôs em cheio. Comprar em sorvete ou em pirulito. A partir dessa situação, o que você faz? Eu também já tive uma situação dessa, então eu vou contar. Nossa, que eu não ficaria bonita. Mas não tinha nada na carteira. Não, eu só parei aí, eu disse, não vou contar o resto da história. Não, se só tivesse a carteira e o dinheiro, eu pegava o dinheiro. Não tem como você saber de quem é. Não é, não tem. É baseado, você vê uma carteira, imagina que não tem identidade. Por isso que eu falei que eu não ficaria bonita. Não. Às vezes não. Tudo bem. Bibi? Se não tivesse nada, eu não fazia só pegar pra quem? Só o dinheiro. Me diga que tava lá. Pegando fogo. Ele já tava pegando fogo e dinheiro é inflamável. Você ia estar prejudicando. Você ia estar torrando a grana. É. Não, mas eu caí na besteira idade e era do senhor aposentado. Bom. Ele era bem velho. Aposentado então, então, porque você puxou a capivara dele. Não, tá porque eu pensei. Assim. Eu pensei, isso aqui é dinheiro da aposentadoria dele. R$600 deve ser mais ou menos salário mínimo na aposentadoria dele. Só que daí, aí talvez essa história pode ser recontada no episódio de quando a gente foi burro. É que normalmente. Ou quando eu fui inocente. Sim. Quando eu fui simprão. Simprão. Por quê? Porque eu pensei, puta, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Não vou pegar o dinheiro do cara. Daí eu fui simprão, peguei a carteira e entreguei pro cobrador. Aí. Fodeu, né? Logicamente o cobrador teve um Natal muito feliz. Esse velho morreu de desgosto porque não teve o pagamento dele. E você também. Não, eu fiquei de consciência limpa. Você ficou de consciência limpa porque eu vou cagar. Ficou de consciência limpa pela boca. Pera, eu fiquei de consciência limpa até voltar e sentar no meu lugar. Daí eu pensei, puta, esse cara não vai devolver isso. Não, pode contar no simprão, mas não é. 10 segundos de consciência. Foi muito melhor do que 15 segundos de fama. Eu tenho uma história parecida. Conto agora ou conto depois? Cara, me conto 10 segundos de consciência. Ele ficou pensando em ficar com consciência de 600 contos. Sua consciência não vale nada. Pra deixar ela limpa. Vale 600 contos. Ou se não, pegava, olhava, já que você queria fazer uma boa ação. Né? Lembrando que na época não existia Facebook, não, né? Não existia redes sociais. Então, você queria fazer uma voz, o que você fazia? Ia lá, procurava o... Onde o cara morava. É, lista, telefone... E ia devolver. Não, você foi simprão. Ele achou que naquele momento ele era o agente Smith do Matrix. O que é ser o agente Smith do Matrix? Ele achou que todas as pessoas são você. Ah, sim. Então, porque ele achou que o cobrador ia agir igual ele. Mas não tinha um velho ali dormindo, não? Não, mas não era aquele velho. Era outro velho. Não, pelo menos não... Não na foto. Não na foto. O que seria muito filha da puta você ver que o cara tá ali. Pega o cobrador. Quando ele apanha, você não entra em contato com estranho. Eu não vou atrapalhar o sono dos outros. Mas era outro velho. Por pouca coisa. Eu não atrapalho o sono dos outros por pouca coisa. Então, tem uma história parecida com a do Gabriel, de achar dinheiro também. Eu fui, tava com um buraco na minha conta. Mas antes! Espere! Quer chegar no momento que todo mundo espera, o momento para saber a verdade mais obscura do lado negro do nosso coração. É o momento da pergunta polêmica! Não! Aquele momento onde o convidado brilha, olha no fundo dos nossos olhos e faz a pergunta que vai deixar a gente com maus lençóis. Bibi, é chegado o momento. Chegada a sua hora. Diga lá a pergunta polêmica. Se um pato perde a pata, ele fica com touco viúvo. Se um pato perde uma pata, ele fica com touco viúvo. Caramba, essa é minha polêmica. Essa é pra fazer pensar. Eu acho que ele fica os dois, né? Não, eu acho que ele fica com o toco. Porque ele só ficaria viúvo se ele perdesse a pata. A pata. Mas como ele falou uma pata, parece que ele tá falando em numeral. Então você acha que duas patas. Ele perde a pata e vai lá e de remorso no fundo do coração, precisando ficar com alguém, ele vai lá e fica com o toco. Exatamente. É isso? Talvez o toco tenha falado pra ele, olha, nessas horas de velório. É bom fazer um monograma. É isso. Vou explicar pra vocês. Cotoco é uma pessoa que não tem algum membro. Então ele tá falando a pata, pra quem é animais não fala perna e fala pata. Então um trocadilho é falar pata, a feminina do pato, ou a pata, a perna do pato. Então eu acho que ele perdeu a perna do pato, então ele ficou manco ou cotoco. Mais uma vez ele limpou toda a bostialidade desse poder, deixando ele útil. Pode fazer isso. Sim, mas eu acho que ele fica os dois. Ele fica viúvo e manco do coração. Manco do coração e viúvo da perna. Eu acho. Afinal, a perna fica viúva, porque ela tinha um casal de pernas. Por isso você fala que fica os dois. Eu acho que não, porque eu acho que o pato nunca se casa. Porque ele tem membrana nos dedos dele que não dava pra aliança. Mas você, Bibi, responda a sua própria pergunta. Exato. Já que você nos entregou aqui. Faça da certo. Ah, obrigado. Alguém aqui que sabe o que é certo. Mas o que a dele tá certa? Como assim? Só respondeu merda. O quê? O Paulo não pode ser casado, tá? Claro que ele ficou com o toque de manto e uma perna. Seria muita patifaria. Que nojo. Mas, realmente, uma pergunta muito polêmica. Muito. Eu achei muito polêmica. Até agora eu tô... polemizado. É, tô meio... patrificado. Com nojo, eu acho. Do Wesley. É, sim, nojo do Wesley. Claro que é do Wesley. Pode continuar, Wesley Zop, às vezes a vez que você roubou uma carteira... Não roubei a carteira. Do bateu a carteira. Bateu uma carteira do cara da banca. Ele furtou. Não. Do jornaleiro. Eu estava com um certo rombo bancário e eu fui fazer um depósito. Causado pelo cheque lá. Ah, eu acho que foi nessa época mesmo. Daí eu fui depositar. Ou porque você era um pato marreco e perdeu tudo no jogo. Também pode ter sido por isso. Aqui em Americana, os caixas eletrônicos têm três tipos de envelope. Depósito de dinheiro, depósito de cheque. E de galinhas. Eu acho que todo lugar é assim. Eu não sei. Não estou em todos os lugares. Eu fui depositar, eu vi lá que tinha três envelopes de dinheiro que estavam com o nome da pessoa, o número da conta, com o telefone. E totalizava R$5.000, que faria muito bem para minha vida. Normalmente R$5.000 fazem bem para muitas vidas. E em dinheiro, quer dizer, não tinha um não cheque. Não estava em cheque pré-datado, não. Não, estava no dinheiro, podia rasgar o envelope e depositar na minha conta. Só que nesse momento eu ouvi minha mãe aparecendo ali, falando que você vai gastar R$10.000 em remédios. Daí o que eu peguei. Tem o telefone, o envelope aqui, pelo menos do banco que eu vou ter que colocar o telefone. Sim. Também. Eu tenho a opção do telefone. Liguei para a pessoa, falei, estou aqui no banco, tal, no endereço tal, tem três envelopes para depositar na sua conta, quer que eu deposite ou você vai vir buscar, né? Falei, cara, não tem nenhum envelope, falou grosso ainda. Achando que era um... um troque, alguma coisa. Eu falei, posso falar para você aqui, falei o nome inteiro, falei a conta e falei o telefone. Tô no banco tal, dele falou, não, peraí, esse daí foi depositado ontem. Ele não foi depositado, tá em cima do caixa eletrônico. Eu insistindo com o cara, ele falou, então dá 10 minutos eu tô aí. Eu falei, tá bom, tô esperando aqui pra... Chegou a polícia, não, chegou ele e uma viatura. Daí eu entreguei, o cheque, ele conferiu, ele falou, ah, isso aqui era pro meu filho ter depositado, tal. Ele, por que você não depositou pra você? Eu falei, porque não é meu. Então eu vi que tinha seu telefone, eu liguei. Mas o que vocês fariam no meu lugar? Apesar de eu saber que vocês pegariam o dinheiro. O único pegador de dinheiro aqui é você. Não peguei, não, não, você entendeu. Não pegou porque ficou com medo de gastar em remédio. É claro. Talvez você não goste de farmacêutico, eu não sei, mas tudo bem. Eu entendi que o Wesley, na hora que devolveu, falou, mas infelizmente eu cheguei tarde, na hora que eu peguei, eu só tinha 1.500, peguei 5 mil, peguei um, só tinha 1.500. Mas como você sabia que tinha 5 mil, então? Eu vi o envelope rasgado com o valor e aí eu fui conferir. Na minha conta, por acaso, entrou 3.500, do nada. Eu acho que gastar 7 de remédio é melhor do que 10, então... Eu não sei se eu ligaria igual você ligou pro cara, não sei como... Mas você deixaria lá? Não deixaria lá. Depositaria pro cara? Talvez acho que eu depositasse, cara. Eu ia entregar pro cobrador de hoje. O mesmo! O cara ia ficar contentíssimo. Ô, Gabriel, volta sempre aí. Traz panetone. Deixa comigo, deixa comigo. Se sempre tendo 10 segundos de consciência limpa. Aí diz uma coisa, o cara falou obrigado depois de tudo. Nem agradeceu, mas tudo bem. Estou de consciência limpa, conta ficou... zerada. Estou com duas coisas limpas, conta bancária e consciência. E o cara ficou a Joe Rui ainda, você não ia devolvido. Ah, eu ter chamado ele lá para pegar o cheque. Perdeu o tempo dele. Se eu não quisesse ter vindo aqui, eu não tinha falado pra ninguém depositar. Agora toco eu depositar aqui? Esse dinheiro de tráfico. E pior que ele abriu os envelopes, contou, porque vai que eu tinha feito com outro envelope com o valor errado, tal, sei lá o que ele pensou. Não um dia, né, eu emprestei 75 centavos pro meu colega. Aí eu ficava cobrando ele todos os dias, mas ele não me pagava. A gente falando de 5 mil. No seu colega dá um dia peso na torcida de devolver 75 centavos. Eu não sei o que, que é pior, se o cara não devolver 75 centavos, ela cobrar. Pichava a casa do cara. Galoteiro, filha da puta. Galopeira. Desenho, galopeira. Cadê meus 75 centavos? Não é só pelos 75 centavos. Gastou 60 reais de spray, mas valeu a pena. Juninho, paga ela, de todo mundo. Puta, esse cara deve estar devendo pra caramba. Devendo pra máfia, né? Aí, chegou um dia, né, que eu tava com um monte de pirulito na mão e foi me pedir, né? Pirulito? Só que aí ele só tinha 5 reais. Aí eu falei, você me dá os 5 reais que eu te dou um pirulito e depois eu te dou um troco. Até hoje, né? Descontado do seu. Só que era o último dia de aula, então eu troco. Esse é o troco da vida. Não, me dá os 5 reais que eu te dou o troco. Não o troco dos 5 reais, pra ele ficar devendo. O troco dos juros, velho. É. Você vai ver como é bom ter alguém devendo pra você. Logicamente, ela foi devolver o troco, só que como não achou o rapaz, ele tinha um cobrador. Sim, sim. O cobrador também ganhou até um pirulito. É. Capoeira Zolana, chegou pro Paraná e Paraná. E tomamos um soco na boca. E uma sopa no olho. E uma sopa no olho e saímos de Moonwalker. Pra entregar o dinheiro pro cobrador. Exato. Se aprendemos alguma coisa é ouvir o cobrador. Alguém que sabe de finanças. Por quê? Porque se a vida te cobra, é pelo cobrador. Alguém que sabe de finanças. Sabe cuidar do dinheiro dos outros. Sabe cuidar do dinheiro. E também aprendemos que para parar uma rocha, nada melhor que uma rocha. Uma rocha. Então, aqui queríamos agradecer primeiramente a presença de Bibi. Pode dar seu tchau, pode dar seu recado. Agora o momento é lindo, você tem 32 minutos aí para fazer o que quiser. Feliz que acabou, né? Se calor aqui. A presença do Wesley que causa ânsia. Eu falei pra gente não gravar na sauna. Eu não tinha noção que a gente gravava dentro de um saco de lixo. E que o chorume, na verdade, é nosso suor. Tudo bem. Mas eu tenho uma dúvida. Pode falar. Para a dona Bibi. Seu nome é Olívia. E o seu apelido é Bibi. Da onde vem o apelido? Você usava calçados, Bibi? Era isso? Não. Pode usar. Pode dizer que eu tenho minha própria marca, né? Sim. Ah, sim. Boa. Mas você não sabe de onde veio? Tem um motivo aparente. Porque você buzinava na casa das pessoas? Não. Lá vem a Bibi e tal? Não. Não era? Tudo bem. Ou porque alguém não sabia falar o seu nome, diz Olivia, falava Bibi. Não faz sentido, né? Não faz sentido. Nossa, você é um burro do cara. Não faz sentido. Não, não. Como tudo que você fala, ô louco! Coisa no telhado. Todo o conteúdo que você produz é um lixo, cara. Isso você tá de podcast. Todo o seu pensamento é um lixo. Tudo que você fala, o seu hálito é um lixo. Obrigado, O Wesley Zop cheio de dúvidas aí. Então responda uma dúvida minha, Wesley Zop. Responda. A gente está no Facebook? Sim. facebook.com/lista do lixo. Você pode repetir, Wesley? Posso. Então repita. facebook.com/lista do lixo. E no Twitter estamos? Estamos no Twitter. Oh! Aí, @ Nectar do Lixo. Como? Nectar do Lixo. Muito bem, Wesley Zop. Então dê seu tchau pra galera aí. Passe a palavra pra Gabriel Osmar. Tchau, galera. Com você, Osmar. Obrigado, Wesley. Muito interessante as notícias. Eu sempre quis ser o André. Eu não entendi porque eu tive que usar esse blazer de propósito. Gabriel Osmar, temos e-mail para contato. Se alguém quiser fazer assim como Renata Ferreira, nos mandar e-mail, deve fazer o quê? Ela deve nos enviar um e-mail para o endereço autocríticas@chorume.com.br. Repita para mim, Gabriel. autocríticas@chorume.com.br. Agora dê seu tchau para a galera. Eu vou dar meu tchau aqui e me despedir. E eu, antes de me despedir, queria deixar uma situação de shake para você, Ganso. Oh, o capitão desse podcast, o cara que guia toda essa merda toda. Quando você vai me pagar aquela cartela de passe? É verdade, quando eu vou terminar de pagar o violão também. Talvez seja melhor você não dar o dinheiro e o passe pro cobrador. Sim. Então, muito obrigado a vocês por terem ouvido. Foi um prazer estar aqui novamente. Fiquem aí até semana que vem. Lembre-se, o que você pega que não é seu, você gasta em dobro na farmácia. Até mais. Tchau.